Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um We That Podcast. Estamos gravando mais uma vez para você que nos ouve. E, aliás, muito obrigado para você que nos ouve em diversas plataformas, em qualquer canto do mundo, do espaço sideral, da galáxia, do universo. Você consegue acompanhar um We That Podcast. Aliás, a próxima transmissão que a NASA fará nessas tentativas de contato alienígena será um programa do We That Podcast que será transmitido em direção a algum planeta desconhecido de uma galáxia muito distante. Hoje estaremos em um podcast com casa cheia e equipe completa. Pela primeira vez, não temos ninguém no departamento médico, não temos ninguém em suspenso, todo mundo está presente para a gravação desse podcast, então vamos conhecer as estrelas de hoje do We That Podcast. We That, escalação. Vamos começar sempre por ela, grande braço direito, a grande responsável pelo Saints Brasil, Jéssica Laís. Tudo bem, Jé? Tudo bem. Só meu cachorro parar de latir ali agora. Deixa com o cachorro mesmo, que o cachorro é bonzinho. Deixa latir. Não, tá tudo bem, Caio. Tá tudo certo, mas eu tô aqui hoje pelo apoio moral, porque não deu pra assistir o jogo sexta-feira, mas tamo aqui pelo apoio. Perdeu nada. Não é, Igor? E aí, galera? Tudo certo? É, foi difícil, mas a gente tava lá, acompanhamos até o final. Muita luta. Ixi, pra ver pelo menos um TD, né? Pelo menos a gente conseguiu. É, achei que não ia sair. Mais um dos que vocês já conhecem, nosso querido Ivan Martins, nosso mascotinho. Tudo bem, Ivan? Fala, galera. Tudo bem? É, tamo aí para mais um jogo da Precision. Esse é um pouco mais sofrido que o primeiro, mas tamo aí. E agora as novidades. Começando pelas novidades que vêm do céu, vêm do ar. Nosso piloto. Pilota avião, a pilota helicóptero, pilota todas as naves espaciais que você vê no Dragon Ball Z. Sabe aquela que cai na Terra com o Goku pilotando? É o Leonardo Passi que está comandando. Tudo bem, meu capitão? Tudo bem, Léo? Fala, galera. Tudo certo? É, então, estamos voando até a vassoura, se deixar. Mas estamos aí para comentar mais um jogo do Saints, primeira vez falando, muito feliz de estar podendo fazer parte. E o grande patriarca de tudo isso, que é o meu querido Marcelo Afonso da Silva, o pai. Tudo bem, pai? Boa noite, Caião, boa noite, pessoal. Primeiramente, a gente não pode esquecer, claro, de dar o parabéns ao nosso querido chefinho, que completou mais um ano de vida no sábado. Oh, muito obrigado. Eu preferia não falar do jogo. Acho que tem muita coisa boa pra gente falar e esquecer esse episódio triste. Mas vamos deixar pra depois, né? Tá, então vamos fazer assim. Vamos começar falando da belíssima atuação do nosso QB, o Hill. Tyson Hill teve uma partida espetacular. Ele sofreu... Foram 4 fumbles, galera? Me ajuda aí se eu tiver errado. 3. 4 turnovers. 4 turnovers, foi uma interceptação e 3 fumbles, né? Não, 5 turnovers. Meu Deus, eu sou pior. É, 5 turnovers. Vamos lá, então peraí. Total, quantos foram? Na realidade, foram 4 turnovers, porque um fumble ele recuperou, mas foram 3 fumbles sofridos, então tá, e 2 interceptações. Mas quando recupera o fumble, não tem problema, só perde aí umas 15 jardas, né, sem problema. Ele foi uma atuação grotesca. A gente separou um trechinho dele falando dessa atuação dele, procurando coisas positivas no que ele fez. Vamos ouvir um pouquinho do Tyson Hill, nosso excelente QB reserva. Yeah, obviously, I gotta be better. Frustrating night. It's tough to win a football game. We have 4 turnovers, so I thought that there was definitely some good things, but it's hard to look past having 4 turnovers. I think there were some really good things that happened tonight, and thought that we ran the ball well. We played well when we needed to, but again, you get down in the red zone, you need to get points, and we didn't take care of the ball, and So it's, you know, that's frustrating. Something definitely needs to be cleaned up. E é lógico que quem também comentou sobre o Tyson Hill foi nosso treinador Sean Payton. I think it was a tough night for him. You know, you can't get stuck holding on to the ball and taking the sack fumbles like that. And I think he'll rebound and be better. O que eles disseram? Vamos lá. Para quem não necessariamente fala inglês, nós temos a tradução do que eles disseram. Vamos começar com quem vem primeiro, que foi o Tyson Hill. Tyson Hill começou falando que ele precisa melhorar. Ah, vá. Ele disse que foi frustrante aquela noite, que é difícil você vencer um jogo de futebol quando você tem 4 turnovers. Ele não está contando o fumble porque ele recuperou. Ele acredita que também tivemos coisas boas no jogo, mas é difícil para o ataque quando você tem 4 turnovers, e que a forma como ele correu com a bola foi algo que realmente foi legal. Ele correu bem com a bola. Quando você chega na red zone, você pode pontuar, mas você tem que tomar cuidado com a bola, e isso é frustrante, esse o Tyson Hill. E o Sean Payton, que falou logo na sequência, ele também comentou sobre o Tyson Hill. Ele disse que foi uma noite difícil para ele, que ele teve dificuldade em segurar a bola, sofreu alguns sacks e fumbles desse jeito, e que ele acredita que o Tyson Hill vai se recuperar e vai ser melhor do que isso. Então a gente pergunta primeiro pro Igor: Tyson Hill vai ser melhor do que isso, Igor? Pior do que isso é difícil, né? Mas eu acho que o que a gente pode esperar do Tyson Hill é mais ou menos isso. É um cara que tem muita vontade, é um cara extremamente atlético, mas não é um cara com cacoete de quarterback. Ele mostrou muito pouco para um cara que quer ser backup, até para ser backup na liga. Muito pouco. A gente precisa de um cara que pelo menos não cometa esse tipo de erro que ele cometeu. A gente não espera que tenha um Drew Brees 2.0 no banco. Mas pelo menos um cara que cuide da bola, que consiga fazer a leitura, colocar o toque certo na bola. E foi bem decepcionante, e era a oportunidade dele, porque no outro jogo ele tinha participado mais com os backups da linha ofensiva, e aí nesse jogo não teve desculpa, ele jogou com todos os titulares e acabou ficando bem longe das expectativas. Quem viu o jogo inteiro, e o Léo sei que viu os melhores momentos, então ele viu pelo menos os fumbles, né, Léo? Você vê que é fumble tonto, assim, tem um fumble que a bola escorrega da mão dele, não tem ninguém num raio, sei lá, de 100 km, e aí a bola simplesmente escorrega da mão dele. É, então, é um erro muito infantil, assim, que pra quem quer ser... pra quem quer jogar na NFL, na temporada regular, não pode cometer. Você vê, principalmente esse fumble, que ele simplesmente deixa a bola cair no chão sem ninguém encostar nele. Eu fiquei bem um pouco frustrado, porque eu esperava mais dele. Acho que todo mundo aqui esperava, porque ele sabe correr muito bem com a bola. Então, se ele pelo menos tivesse uma noçãozinha melhor de como se posicionar bem no pocket e passar melhor a bola, não lançar a interceptação igual ele lançou aquela lá sem noção nenhuma, ia ser bem melhor. E ficamos meio chateados com a atuação dele. Ô pai, você assistiu o jogo? Eu sei que você não quer falar, mas você assistiu o Hill, né? O Tyson Hill. Ah, eu assisti justamente a parte que ele tava jogando. E honestamente, eu acompanho futebol americano desde o início dos anos 2000, mais ou menos. E eu posso dizer assim com certa segurança, foi uma das piores atuações de um quarterback que eu já vi. Não importa se é temporada regular, se é pré-temporada, se é playoff ou whatever. Vamos lá. Fisicamente ele é um cara muito bom. Muito bom, ele corre muito bem. E aliás, eu acho que é só isso que ele sabe fazer, de verdade. Porque se você for analisar, nos dois jogos ele foi o cara que mais correu. Mas ele é um cara que ele não tem presença de pocket, ele é um cara que cuida mal da bola, ele é ruim em leituras, ou seja, em um determinado momento eu acho que pintou alguma esperança dele poder ser um bom backup. Muito mais pelo que ele fez no time de especialistas do que como quarterback mesmo. Até porque até então a gente não tinha tido muita oportunidade de ver o Hill atuando under center, né? Então, honestamente, ele não é nem de longe a nossa melhor opção para backup. isso não quer dizer que a gente tenha uma hoje, então a nossa situação realmente é bem complicada. É, o problema é que as opções em relação a ele, né, Jé, também não são boas, né? O Tom Savage não mostrou nada demais até agora, o TJ Bennett foi até bem na última partida, mas é Hulk, coitado, não dá pra esperar muito dele também, né, Jé? Cara, eu vi os melhores momentos, tava lendo várias coisas aqui também antes, e pra ter noção, o Barrett só apareceu em 3 segundos dos melhores momentos. E pelo menos ele conseguiu um touchdown, né? Mas que não valeu nada. E foi nosso melhor QB. É, pra ter noção de como o Tyson Hill e o Tom Savage foram. O Savage mal aparece, nem aparece, eu acho, nos melhores momentos. Então, isso que eu perguntei pros meninos: Tom Savage jogou? Eles me jogaram, jogou sim. Eu falei: meu, mas olha, triste, muito triste a situação do Saints. Os números do Savage no jogo não foram ruins, né? Ele completou 6 de 7 para 53 jardas, mas acho que tem um detalhe importante até. 2 jogos e 0 touchdowns de quarterbacks, né? De passe, né? É algo que pode ser bem preocupante, mas se você for pro outro lado da bola, você for pro lado de defesa ao mesmo tempo, enquanto a defesa titular tava em campo, a defesa titular tava bem, né, galera? Sim, tem até um dado aqui que no primeiro jogo o Jacksonville quase massacrou a gente, né? Mas nos primeiros 2 drives do Cardinals a gente forçou 2 three and outs, então deu pra ver que deu uma melhorada boa de uma semana pra outra. Na primeira o Jaguars fez um TD e na segunda já forçou three and out já, então uma coisa positiva. Pelo menos isso, né? A defesa foi mais consistente, parecia estar um pouco mais ligada e teve alguma mudancinha, né? O Manti Te'o voltou pro jogo, ele veio como middle linebacker. A defesa base foi com ele, o Demario Davis e o AJ Klein, que jogaram bem, fizeram uma boa participação, principalmente nesse início de jogo, o Demario Davis e o Manti Te'o. O Demario Davis começa o jogo com um tackle for loss, uma boa jogada da linha defensiva, que pra mim foi, mais uma vez, mostrou que tem muito potencial. A defesa entrou mais ligada com todo mundo, né? Da outra vez parecia que só tinha uma parte da defesa funcionando um pouco mais, e dessa vez todo mundo parecia estar mais ligado, e as coisas funcionaram bem, principalmente no começo ali, quando a defesa basicamente titular estava completa. E é interessante porque enquanto eu assisti o jogo, não sei se vocês têm a mesma sensação, eu tenho trauma de defesa ruim. Então em pré-temporada, eu olho principalmente para a defesa do Saints, porque eu sei que o ataque uma hora vai se acertar. E a defesa foi jogando de um jeito que eu simplesmente não fiquei preocupado com os turnovers que o ataque sofria. Eu sabia que era ataque reserva, tanto faz. O importante é a defesa mostrar alguma segurança, porque a gente está calejado de defesa ruim. Exatamente. A defesa do Saints, né, nos últimos anos, só no ano passado foi boa, né? A gente sabe do desastre que foi nos outros anos. E temos esse trauma, né, na cabeça aí. Pra você ter noção, antigamente qualquer jogada do Saints na defesa já tava esperando dar alguma coisa errada agora nos últimos jogos, principalmente temporada passada. A gente vai vendo algumas coisas boas e um fato bom é o que o Trey Hendrickson, né? Agora que o Alex Okafor tá machucado, o Davenport também tá voltando agora. Ficou meio com um buraco do outro lado da linha defensiva. Do outro lado, do lado oposto ao Cameron Jordan, o Trey Hendrickson teve talvez o melhor jogo da carreira dele. Jogou muito bem, foi o principal destaque da defesa e é uma outra opção, né? Essa defesa aí cada vez tendo mais opções para complementar o time. Se vocês forem ler os insiders, todos eles falaram bem da defesa. Então, quer dizer que dessa vez a defesa não decepcionou, mesmo sendo um time mais ou menos reserva, né? E teve turnouts, forçaram turnouts, deixaram só um. Eles fizeram só um touchdown enquanto estava a reserva, a equipe principal em campo e tudo mais. E esperamos que agora nesse terceiro jogo, que é o que teoricamente vale mais, continue, a defesa continue sólida, né? Pra gente ter um pouquinho mais de esperança pra temporada. Tivemos uma atuação tão ruim nesse jogo, que eu ia guardar isso pra temporada regular, mas eu acho que a gente já pode estrear esse quadro novo nesse Weedat Podcast, aproveitando que a gente tá com casa cheia. Big Play e Pick Six do jogo. Esse quadro, a gente escolhe o pior jogador, que é uma pick six, é aquela coisa horrorosa, e o melhor jogador, que é a big play do jogo. A gente já tem a pick six, né? É o Tyson Hill. Não sei se alguém discorda que é o Tyson Hill. Não, pick six tem fumble, tem tudo. É, você pode escolher. No caso dele, ele é pick six, o pior da partida com estrelinhas, né? Não, não teve... A gente podia estipular aqui o prêmio Tyler Palco e o... E o prêmio Drew Brees, sei lá, mas a ideia é muito boa. Eu acho que o troféu é disparado pro Tyson Hill. Eu diria que essa atuação é a pior atuação da pré-temporada toda. Eu também acho que é inquestionável que o Tyson Hill foi o pior. Mas ó, isso não foi combinado, tá? Pra você que ouve o Idade Podcast, geralmente a gente combina o que a gente vai falar, tá? Eu peguei todo mundo de surpresa. Agora a gente vai ter que achar coisas positivas nesse jogo. E eu vou começar pelo Igor. Me dê uma big play. Me fale quem foi bem nessa partida, Igor. Ah, pra dar o meu destaque aqui, eu vou de Jonathan Williams. Jonathan Williams foi um cara que eu não esperava muito vindo para esse training camp, e ele já mostrou que ele é o reserva do Ingram. Ele é o cara que jogou com o time titular e ele correu bem, teve uma média de 4.6 jardas, teve algumas corridas longas. É bem interessante ver que a gente tem um bom backup ali para segurar as pontas enquanto o Ingram tá fora. Você, Jé? Eu vou de Tre'Quan Smith novamente. Já falamos dele no último podcast. E esta semana ele provou que não era só uma mera... Um mero... Como fala? Aquilo que surge no meio do... Um oásis no deserto. Ele está se tornando uma pessoa, um receiver muito sólido para o Saints. Cara, ele teve... Pegou 3 passes de 4 que foram, né, lançados para ele. 60 jardas recebidas... E tá começando a aparecer, eu tava vendo no Twitter, tá começando a aparecer na mídia nacional lá dos Estados Unidos, como muita gente de fora da área dos Saints, assim, está se impressionando com o garoto Tre'Quan Smith. Ivanzito, me deu uma coisa boa. Eu vou dar um destaque um pouco alternativo, e vão ser dois caras, não só um, porque eu vou falar dos nossos retornadores. O Brandon Tate, né? O time de retornador do Saints, principalmente os retornadores, eu acho que está sendo a melhor parte da nossa, assim, coisas que a gente estava precisando, e agora a gente está tendo uma segurança maior. Porque tanto o Brandon Tate quanto o Boston Scott, nos seus retornos, eles mostraram muita eficiência, tanto que agora temos até uma dúvida, né? Antes a gente tinha dúvida nivelado por baixo de quem a gente escolheu de retornador. Agora os dois estão indo muito bem, e eu tô feliz com qualquer um dos dois que ficar. Eles estão indo muito bem, tanto o Boston Scott quanto o Brandon Tate. E você, Léo? Bom, eu ia falar do Tre'Quan Smith, a Gia roubou a minha fala, porque a gente foi pego de surpresa realmente. Não, mas vale repetir voto, não tem problema. Mas eu não vou nem falar sobre que jogou bem e foi destaque. Eu vou falar sobre uma notícia boa que aconteceu, que foi o Andrew Spitch ter retornado. E desde do jogo que o Saints ganhou do Panthers nos playoffs do ano passado, é a primeira vez que a linha ofensiva está de volta inteira, completa, jogando titular. E eu gostei que eles estão todos de volta. Eles foram muito importantes ano passado, abrindo espaço para o Kamara e para o Ingram, e vão ser muito importantes esse ano. Então eu fiquei muito feliz de voltar a ver a linha titular de volta incompleta. E para terminar, o seu prêmio Big Play, pai, vai para... Eu acho que é o Tre'Quan Smith também. O cara realmente está impressionando. E eu diria que tinha muita expectativa em cima do receiver que a gente trouxe agora, o Cameron Meredith. Mas eu acho que o Smith começa a pavimentar o spot dele aí de recebedor número 2 nesse time, viu, cara? É impressionante o que ele tem feito aí nos treinos e nos dois jogos também. É, num ataque que podemos dizer que o ataque aéreo foi lamentável, né? É, se tem um destaque no time, o destaque é ele. E claro, queria fazer uma menção honrosa aqui para um cara especificamente na defesa, que é o Devereaux Lawrence. Mais um jogo bom dele aí. Ele não teve nenhum sack esse jogo, mas teve tackle for loss. E é um cara que atua pelo meio da linha, né? Onde a gente tem necessidade. Porque hoje a gente tem aí o Onyemata, tem o nosso garoto de Louisville, o Sheldon Hankins. Hankins. E é uma posição. Eu vejo hoje, talvez, linha defensiva e tight end são as nossas maiores carências, né? Então, quando aparece um cara desse, realmente é uma notícia muito boa. Então, eu acho que vale a lembrança dele aí, porque os dois jogos ele atuou bem. Maravilha. Só para terminar o quadro, eu também vou citar dois caras que ainda não foram citados. Primeiro, o Ramczyk, nosso linha ofensiva, que eu lembro de uma corrida dele enquanto ele estava em campo, que ele tratorou um defensive line do adversário, sei lá, por 15 jardas, que foi uma das corridas longas que a equipe teve no primeiro tempo, no primeiro quarto ainda. E destaque também para um cara que a gente não está lembrando, isso quer dizer que ele está bem, que é o nosso kicker, né? O nosso kicker, a partir do momento em que ele tá bem, quer dizer que a partir do momento que ele não é lembrado, quer dizer que ele tá bem. É mais um trauma de cara velho. É, a gente já teve tanto kicker ruim, né? Que é o próprio caso do Gramática, Olim do Mé, sabe? Teve uns caras horrorosos aí na história do Saints, que você finalmente encontrar um cara seguro como é o Will Lutz, é uma coisa que me dá um calorzinho no coração pensar que a gente não vai mais ficar perdendo o jogo a rodo por conta do nosso kicker. Que bom que a gente teve pelo menos... Viu como é bom ser positivo? Achamos várias coisas boas nesse jogo em que a gente perdeu e que o nosso quarterback enfiou tudo no rabo. Foi sensacional. Falando só do Ilantes rapidinho, candidato fortíssimo a quem gosta de fantasy, quem joga fantasy aí da NFL... A kicker, fiquem de olho, porque todo mundo vai primeiro nos kickers famosinhos e tal, não sei o quê. Mas o Will Lutz, bem consistente ano passado no Fantasy, e este ano promete muito mais. Fica a dica aí. Concordo plenamente. Fica a dica se você não estiver no mesmo Fantasy que a gente, né? Se estiver no mesmo Fantasy que a gente, você pula aí uns minutinhos, e aí você vai para a próxima notícia para não acompanhar essa dica pra gente draftar ele. Deixa esse estilo pra nós. Verdade. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de outra notícia boa, falando em notícias boas? Sabe que a gente tem o nosso menino de ouro, né? O Marcus Davenport. E sabe que ele estava machucado. Ele estava com um problema na virilha ali que não sarava, não sei o que. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos botar ele no estaleiro até que ele se recupere. Ele voltou a treinar essa semana. E antes do previsto. Ninguém esperava que ele já voltaria a treinar, mas ele simplesmente participou já estava acompanhando as atividades de fora e tudo indica que ele já vai começar a treinar durante essa semana para atuar, essa é a grande novidade, ele vai jogar contra a equipe do Chargers na próxima semana. E aí o Sean Payton até deu uma declaração falando que antecipou a volta dele porque ele precisa de tempo, ele precisa treinar, ele precisa entender um pouco mais como funciona, ter mais tempo de jogo, tá todo mundo ansioso para ver o Marcus Davenport. E aí a grande questão é, será que esse tempo que ele perdeu vai fazer alguma falta pra ele, Jé? Ah, cara, ele... Como ele é muito cru, eu acho que pode fazer falta sim. Apesar de estar todo mundo lá no time... Óbvio que ninguém ia falar mal, né? De um cara que tá começando agora. Todo mundo lá empolgadão, que ele finalmente voltou pros treinos, não sei o quê. Que eles querem ver que ele vai, como ele vai contribuir. Mas não sei não, ele vai ter que correr muito atrás do prejuízo, eu acho. Pra talvez começar, sei lá, na primeira semana, talvez esquentar o banquinho um pouquinho. É, sem o Okafor, o Léo, será que a gente pode esperar ele já na rotação titular? Olha, o Okafor com certeza vai ser um desfalque importante. Parece que ele não vai ficar muito tempo, ainda bem. Quando ele saiu do gramado naquele jogo, todo mundo pensou que ia ser algo muito grave, mas ainda bem que não é. Mas acho que esse tempo que ele ficou parado, com certeza vai fazer falta. Mas, como torcedor, a gente espera que ele possa se desenvolver rápido Porque o Saints realmente vai precisar bastante, principalmente pela troca que a gente fez para ter ele. Ele era aquele jogador que já tinha que chegar causando impacto logo na semana 1. Então, vamos esperar ver como ele vai se desenvolver nos treinamentos dessa semana e da semana que vem, como ele vai jogar nesses dois últimos jogos, para ver se ele vai ter condição mesmo de entrar na rotação do elenco do time durante os jogos. E aí, Igor? É, o Davenport é a grande incógnita e o grande medo de todo mundo que acompanha o Saints nessa temporada. Ele é um cara que tem a capacidade atlética para ser um jogador top da posição na liga, mas ele tem muito a desenvolver ainda. Eu vou ficar muito de olho nele nesse jogo contra o Chargers. O Chargers tem uma boa linha ofensiva titular, né? Vai ser um cara assim pra... Eu acho que todo mundo que acompanha o Saints vai até esquecer do resto. Agora o Davenport está em campo, agora é hora de ver o Davenport. O tempo vai fazer falta. Ele é um cara que precisa de muito desenvolvimento, mas é torcer pelo melhor, torcer que ele já entre conseguindo um saque ou dois nesse jogo para mostrar que ele pode ser alguma coisa na liga, né? Porque eu tenho minhas dúvidas se ele vai contribuir logo de início. Talvez em terceiras descidas, como um cara pra pass rush, né? Sem pensar muito em corrida, né? Um cara próprio pra ir atrás do quarterback. Isso aí pra mim seria a melhor função pra ele nesse início. Então agora é esperar o próximo jogo. Eu acredito que ele vai ser o cara mais visado do Saints nesse próximo jogo. Também acho, e o pai, ele é um grande recrutador de pessoas na empresa, na área dele, e ele sabe que quando chega alguém novo tem um tempo de adaptação, né, pai? Davenport vai precisar passar por esse tempo. Sim, com certeza. Eu não vejo ele com chances de começar na rotação titular agora, até porque ele perdeu tempo de camp, e principalmente para os calouros, esse período de treinamento é muito importante. Então eu acho que com a ausência do Okafor, eu acho que a gente tinha resolvido o nosso problema de pass rush, né? Na temporada passada, até a contusão do Okafor. E com a contusão do Okafor, o Hendrickson entrou muito bem também na temporada passada, só que ele também machucou. Então a gente continuou penso. Com o Jordan atuando, acho que não, a gente não precisa nem falar do que ele faz, né? É o cara que conseguiu o triplo-duplo, né, na temporada passada. Mas a gente continuou penso do outro lado. E o Okafor, infelizmente, ele vai estar fora agora de novo. Mas eu acho que a gente deve começar a temporada com o Hendrickson. E o Davenport vai entrando aos poucos. Não é o cara que vai começar, não, mas obviamente tem toda aquela expectativa em cima dele, porque, querendo ou não, cru ou não, ele é uma escolha. Na verdade, ele é uma escolha de duas primeiras rodadas, né? Exatamente, é uma escolha de duas rodadas. É isso que dói. Não lembra, esquece. É isso que dói. Acho que o problema nem é ele existir, o problema é o quanto ele custou. Pois é. Devem ter visto algo muito, mas muito bom nesse cara, porque para entregar assim a escolha de primeiro round do draft que vem pro Packers, e logo pro Packers, que normalmente monta seus times basicamente nos drafts, né? E eles vão muito bem nisso. Então a gente tá reforçando, querendo ou não, a gente tá reforçando um rival de conferência. E é um rival que historicamente chega, né? É, principalmente com o Aaron Rodgers saudável, né? Então assim, eu não sou um cara de criar muita expectativa, e eu tenho, inclusive tem aquele famoso clichêzão sobre isso, né? Mas é óbvio que a gente espera alguma coisa do cara. E vamos esperar que ele vá bem. Falar um pouco sobre Marshall Lattimore, para terminar esse assunto de defesa também, daqui a pouco a gente vai para ataque, mas teve várias notícias de insiders pipocando que o Marshall Lattimore tá destruindo nos treinos. Teve um treino, inclusive, que ele interceptou o Brees em um passe pro Michael Thomas, que o Brees até atacou o capacete no gramado de tão revoltado que ele ficou. É, o Marshall Lattimore, que parecia meio devagar no começo, tá engrenando, né, gente? Marshall, meu homem. Nosso. Não, então, ele... Tava todo mundo preocupado com ele... No primeiro jogo ele meio devagarzão e no camp também, mas ele aproveitou, acho que hoje, por ser o último dia de camp, ele aproveitou pra pra aparecer, resolver aparecer e falar assim: alô, gente, eu estou aqui, relaxem. Eu acho que o Marshall Lattimore, né, por mais que ele tenha sido fenomenal qual foi a temporada passada, sempre é essa, né? Foi o... Porque a segunda temporada, aí no training camp ele começou a apanhar um pouco do Michael Thomas, o que é normal, porque todo mundo apanha do Michael Thomas. Aí começaram a ter umas desconfianças dele, o primeiro jogo também não foi muito bem, mas é isso, é começo de temporada e todo mundo sabe do potencial dele. Eu acredito que ele agora vai só continuar melhorando para ser aí futuramente, acho que até já é um dos melhores cornerbacks da liga. Cara, eu não tenho o que falar dele. Ele é um monstro. Ele é um monstro e... Deixa o cara quietinho lá, a gente sabe que ele vai render. Temporada passada também, apesar dele ter sido uma escolha de primeira rodada que caiu no nosso colo, literalmente caiu no nosso colo, porque era need de muita gente. Eu sinceramente, eu acho que ele vai arrebentar de novo. Então, em nenhum momento eu me preocupei com o cara tá devagar nos treinos, com tá apanhando de Michael Thomas. Ok. A gente sabe que quando chegar na temporada, ele é o cara que vai arrebentar. E ele mesmo já disse isso, né? Ele disse que ele vem para ser melhor que a temporada passada. Então, eu tô bem tranquilo com relação a ele. E uma posição onde tem muita gente preocupado, pra gente já partir pra parte final desse podcast, dessa edição, é na posição de tight end. E hoje eu li uma matéria num dos portais de New Orleans falando sobre o Benjamin Watson. Que ele veio, ninguém botou muita fé, ninguém nem lembra que ele voltou pro Saints. Tá velho, né? Todo mundo sabe que ele não rejuvenesceu nessa fase que ele passou no Baltimore Ravens. Mas a manchete era: Benjamin Watson é como vinho, quanto mais velho, melhor. Reza a lenda que nos treinos ele tá arrebentando. Acho que, pelo menos para essa temporada, a gente achou a solução, né? Olha, eu fiquei meio que com um pouco de pé atrás quando o Saints contratou ele. Nesse momento, hoje a gente já percebeu que, bom, ele vai ser a solução de Tyren para essa temporada. Porque todo mundo esperava que o Saints ia draftar algum Tyren, não draftou. E contrataram ele. Mas, pelo que a notícia falou, eu também dei uma olhada e parece que ele tá voando. Eu lembro que quando ele jogava, a última passagem que ele teve pelo Saints, ele fazia bons jogos. Ele conseguia receber alguns passes, fazer boas jogadas. Eu não acho que ele é um jogador ruim, mas o grande problema mesmo é ver se a idade não vai pesar na hora de alguma lesão, na hora que a temporada realmente começar. Aí é isso que a gente torce, para que ele fique saudável, porque na última temporada ele perdeu bastante, vários jogos pelo Baltimore Ravens. Então, se ele conseguir ficar saudável a maior parte da temporada, vai ser muito bom, porque o Saints precisa muito de um tight end bom nessa temporada. E o Igor vem acompanhando até a disputa geral por tight ends, né, Igor? É, o Benjamin Watts é o titular absoluto, né? Não tem nem pra ser titular não há disputa. Assim, a gente tem o... correndo por fora aí pra fazer acho que o Josh Hill vai acabar ficando até pelo trabalho dele em bloqueios, né? Um cara que já conhece o esquema. E aí tem o Garrett Griffin, que é um cara que trabalha bem no Special Teams, também teve algumas revisões do camp. E um cara que eu tava esperançoso de conseguir uma vaga pra se desenvolver é o Dan Arnold, né? O Dan Arnold é um wide receiver que foi convertido pra tight end, tá aprendendo a bloquear agora. É um cara que fez boas recepções, ele até teve duas recepções no jogo contra o Jaguars. É, vamos ver se ele se torna uma arma importante, né? Mas o Ben Watson é um cara extremamente consistente. Ele melhorou, né? Ele teve ótimos números na última passagem pelo Saints. Ele teve 825 jardas e 6 touchdowns. Né? Se você pegar ano passado, acho que os tight ends do time não tiveram metade desses touchdowns. É, no Ravens mesmo, que ele acabou perdendo 4 jogos, ele teve 522 jardas e 4 touchdowns também. É, então ele deve ser alguém muito importante. É um ótimo bloqueador também. A gente não acabou vendo ele receber passes no último jogo, mas ele teve bons bloqueios também. Ele é um cara fantástico dentro e fora de campo. Ele é um líder, todo mundo respeita demais o Ben Watson pela liga toda. Você vê um grande respeito por ele. Ele vai ser um cara muito importante para esse time. É uma peça que traz uma boa presença dentro de campo e uma boa presença no vestiário também. A gente torce para ele que ele não fique machucado, né? Ele acabou já perdendo um pouquinho de tempo de camp. E a gente torce para que ele continue em campo e continue sendo esse líder no time. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre o Ben Watson? Nada a declarar, eu só acho que é o titular da posição. Porque só tem ele. É uma boa forma de análise também. Então não já tem vamos. Muito que falar, ele. Todo mundo conhece, pô. O cara é experiente, excelente jogador. Tá velho, mas. Até aí tem panela velha também faz comida boa, né? Tem um velhinho aí que entra ano, sai ano, dizem que o cara vai baixar o ritmo e o cara tá lá, chegando em Super Bowl, final de conferência. Bom, aliás, tem dois velhinhos, né? Tem um que chega e o outro que tá tentando aí, né? E que está sendo atrapalhado por atuações defensivas bizarras já há algum tempo. O Teco Capoeira, deixa pra lá. Bom, galera, foi um prazer imenso estar com os senhores nesse Idade Podcast histórico, que é com casa cheia, então farei questão de me despedir de cada um de vocês, começando sempre primeiro pelas damas. Gé, brigadão de novo pela presença no Idade Podcast. Isso aí, tamo junto, nem que seja pelo apoio moral. E... semana que vem tem mais, galera. E sigam... Ah, esquecemos de falar das nossas redes sociais. Sigam... Sim, por favor. Siga a gente lá no Twitter, @SaintsBrasil09. Ajude a gente a crescer mais e mais ainda nessa plataforma que agora a NFL Brasil resolveu seguir alguns perfis aí de times. Estamos lá. Espero que cresçamos mais. O Igor fazendo um baita trabalho lá em dia de jogo. E no Facebook é só procurar Saints Brasil. Estamos lá. E nosso blog, né? saintsbrasil.blogspot.com. Tem BR? Não, não tem BR, né? Não tem BR. Não tem BR. Isso aí. Valeu, Igor. Foi citado. Então é o próximo. Vou dar um grande abraço. Obrigadão. Parabéns pelo trabalho no Twitter. É isso aí. Obrigado. Obrigado pelos elogios, estamos aí tentando trazer o máximo de informação possível pra galera. Vamos aí, logo tem mais jogo, tem mais texto, tem mais podcast, tem muita temporada pela frente, vambora. Sem dúvida. Ivanzito, abraço, continue estudando. Sei que você estava estudando antes do podcast, volte a estudar, tá bom, garoto? Acabando o podcast aqui eu vou voltar a estudar, porque né, esse ano eu tenho que estudar. Hoje o estudo foi do quê? Trazer a gente de volta pra essa fase. Física e geografias. Ah, que gostoso. Não é? Física é algo que eu adorava. Amava geografia. Então, um abraço, galera. Geografia eu até me virava, mas física, meu Deus do céu. Tentaram me explicar vetor acho que umas 80 vezes, eu ainda não entendi. Eu vou falar que física não é muito a minha praia também. Geografia eu vou levando bem até. Mas... física é legal. Massa, mano. Física é legal pra caramba. Eu gosto também, mas não quer dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Engenheiro. Então, galera, um abraço. Espero que esse seja o primeiro de muitos podcasts com a casa cheia. É isso aí, tamo junto. Léo, brigadão, irmão. Bons voos pra você. Valeu, Caio. Obrigado. Tô muito feliz de poder ter participado. Espero poder continuar participando no decorrer da temporada. E é isso. Vamos torcer para que essa pré-temporada o time possa mostrar bons resultados e que a temporada regular seja igual à última temporada, até melhor, que possa ser muito melhor. Valeu, um abração, tamo junto. E pra terminar, eu não te deixei por último por acaso não, viu, pai? É porque quem te conhece de perto sabe que você tem um personagem que é espetacular. E eu queria que esse personagem fizesse uma avaliação sobre o Tyson Hill, que é o Cazão. O que o Cazão pode falar sobre o Tyson Hill, pai? Boa noite a todos aí, meu. Eu tô tentando trabalhar numa área nova agora porque eu fiquei de saco cheio do Galvão e do Arnaldo, sabe? Eu consegui me manter sóbrio durante toda a Copa do Mundo, mas eu pensei comigo mesmo, eu preciso mudar de esporte agora, porque senão eu não vou conseguir me manter sóbrio. Mas aí eu paro pra assistir um jogo, cara, e aí eu vejo um cara chamado Tyson Hill. Eu tenho uma definição boa, eu vou fazer uma analogia com futebol da bola redonda, aquele que se chuta a bola, sabe, meu? E eu só posso dizer a vocês que o Tyson Hill, ele é o Júnior Dutra do futebol americano da NFL. E com isso me despeço de vocês, e gostaria de aparecer aqui mais vezes, tá? Muito obrigado e espero que o ano que vem eu já possa estar na ESPN. Porque é um canal que tem Anthony Curti como comentarista, Cazão, tem totais condições. Valeu, pai. Obrigadão. Um abraço. Bom, brincadeiras à parte aí. Um abraço a todos. Eu vou tentar participar com maior frequência. A gente sabe que a agenda é bem complicada, né? Principalmente para quem tem os pequenos aí, né, Caio? Agora você sabe como que é essa vida aí. Mandar um grande abraço pras responsáveis por dar esse tempo pra gente estar aqui, que é pra Dona Tati e a Dona Bárbara, né? Ah, sim, claro, claro. Nunca é fácil, né, mas eu mesmo gostaria de participar mais vezes. Eu ouvi a edição anterior, ficou espetacular. O pessoal tá de parabéns pelo trabalho e eu tô meio em falta com o grupo aí, mas eu prometo voltar agora com força total. Valeu, e com essa participação espetacular do Cazão, a gente encerra mais um IDET Podcast. Muito obrigado para você que nos ouve. Lembrando que a gente está em diversas plataformas, estamos no iTunes, estamos no Spotify, estamos no YouTube, Castbox, etc, etc, etc. Qualquer lugar onde você procurar tem o IDET Podcast. Ouve a gente lá, obrigado para você que nos encontrou no Facebook, no Twitter, no centrosbrasil.blogspot.com. Esperamos vocês na próxima também. Rudet para todo mundo. Um abraço.